ave chamou a ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul pra que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu senhor, que habita lá em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é realidade. É uma terra sem sonhos, lugar de pavor. Mas Davi pergunta a Ziba: fale mais sobre este homem. Por favor, me diga logo o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. E diga a Mefibosete que o rei manda o chamar.